não sei, não sei se posso aguentar te ver com outra pessoa, beijando outra boca e não chorar, e não chorar.